só fica expressando do meu lado. Tá tenso, tá embaçado, não sou o cara certo pra pagar de namorado. Tá tenso, tá embaçado, ele só fica expressando do meu lado. Tá tenso, tá embaçado, não sou o cara certo pra pagar de namorado. É sucesso! Gisele, Sandra Henrique, tá embaçado. As primeirinhas de hoje aqui do nosso Conexão Sertaneja. Gente que só tá começando, hein? Tem Israel e Novaes, Canção Perfeita. Eu já falei de amor, já escrevi canções com caneta de alma, folha de emoções, à procura de uma canção perfeita. E nessa procura eu pude encontrar que o amor acontece em particular. Só quem ama sabe, pode entender. Yeah! Apenas no olhar sinto a melodia, no seu caminhar vou encontrando a rima, as notas vivem no teu abraçar. No teu beijo doce a letra se faz, agora o resto não importa mais. É que o nosso amor canção perfeita traz. Eu já falei de amor, já escrevi canções com caneta de alma, folha de emoções, à procura de uma canção perfeita. E nessa procura eu pude encontrar que o amor acontece em particular. Só quem ama sabe e pode entender. Apenas no olhar sinto a melodia, no seu caminhar vou encontrando a rima, as notas vivem no teu abraçar. No teu beijo doce a letra se faz, agora o resto não importa mais. É que o nosso amor, apenas no olhar sinto a melodia, no seu caminhar vou encontrando a rima, as notas vivem no teu abraçar. No teu beijo doce a letra se faz, agora o resto não importa mais. É que o nosso amor canção perfeita traz. Canção perfeita traz. Canção perfeita traz. Conexão Sertaneja. Se trancar no quarto faz greve de fome. Não fala com ninguém há mais de uma semana. Trancou a faculdade, suas amizades se diziam tão sinceras, te abandonaram. Percebeu que a vida sem mim perde a graça. Viver de balada é bom, mas uma hora passa. Tá sofrendo e isso nem é 10% do que me fez sofrer. Pra dar valor a gente às vezes tem que sentir dor. Sentir na pele de verdade o que é perder um grande amor. Agora é tarde, escolhi o seu caminho, destruí os nossos sonhos, me deixando sozinho. A vida agora vai sorrir pra mim. Pra dar valor a gente às vezes tem que sentir dor. Sentir na pele de verdade o que é perder um grande amor. A vida agora vai sorrir pra mim. Fecha a cara pra você.

ela diz que me ama, fala que eu sou incrível, que eu tô sarado e dou de 10 no pobre do Vin Diesel. Mas ela quer meu carro, meu Rolex importado, Rolé de Lamborghini, meu cartão ilimitado. Mente pro Alá, deixa eu te pegar. Nesse jogo louco todo mundo vai ganhar. Cê tá querendo fama, eu só deitar na cama. A gente brinca de pinóquio, finge que me engana. Mente que ele cresce, mostra que merece. Tá querendo flash, madeiro, tu sobe e desce. Vende topless, pede ele obedece. Boneco de madeira, madeiro, tu sobe e desce. Mente que ele cresce, mostra que merece. Tá querendo flash, madeiro, tu sobe e desce. Vende topless, pede ele obedece. Boneco de madeira, madeiro, tu sobe e desce. Pinóquio, pipi, pipi, pipi, Pinóquio, pipi, piriripi, piriripi, Pinóquio, pipi, piriripi, piriripi. E pro nariz ficar ainda maior, eu quero convidar pra cantar comigo aqui meu parceirinho Léo Rodrigues. Isso aí, latino, Pinóquio nelas. Ela diz que me ama, fala que eu sou incrível, que eu tô sarado, dou de 10, um pobre do Vin Diesel. Mas ela quer meu carro, meu Rolex importado, Rolé de Lamborghini, meu cartão ilimitado. Mente pra danar, deixa eu te pegar. Nesse jogo louco todo mundo vai ganhar. Cê tá querendo fama, eu só deitar na cama. A gente brinca de pinóquio, finge que me engana. Mente que ele cresce, mostra que merece. Tá querendo flash, madeiro, tu sobe e desce. Vem de topless, pede ele obedece. Boneco de madeira, madeiro, tu sobe e desce. Mente que ele cresce. Tá querendo flash, madeiro, sobe e desce. Tem de topless, pede ele obedece. Boneco de madeira, madeiro, tu sobe e desce. Pinóquio, Pinóquio, Pinóquio, Pinóquio. Esse é o Conexão Sertaneja. Mulher que sabe ser mulher. Se quer sair, sai. Se quer... você. É emoção que toma conta do seu jeito. Toda mulher tem qualidade, também tem defeito. Com o estilo dona da situação. Sabe como é, toda mulher tem sua sedução. Se quer sair, sai. Se quer dançar, vai. Por toda a cidade mostra sempre mais. Tem atitude, faz o que quiser. Essa menina é mulher que sabe ser mulher. Se quer sair, sai. Se quer dançar, vai. Por toda a cidade mostra sempre mais. Tem atitude, faz o que quiser. Essa menina é mulher que sabe ser mulher. Se quer sair, sai. Grupo Tradição, ela é da noite aqui no Conexão Sertaneja, o melhor programa de música sertaneja de todo o Brasil. Pode conferir. Janaína, olha o flash. Olha o flash. Mãe, eu tava na balada, de repente meus caras me chamaram pra sair na Playboy. Tava meio baqueada com a champa na cabeça, sabe que tomando a champa destrói. E as amigas falando vai, vai, vai, vai. E eu fui. Minha foto já tá lá e se o papai chorar, mamãe consola. Enrola ele um pouco quando ele ver o troco que rola. Papai vai ter orgulho da bebê. Por quê? Por quê? Por quê? Olha o flash, corpinho. Olha o flash, beijinho. Olha o flash, o bum bum bum bum bum bum. Olha o flash, corpinho. Olha o flash, beijinho. Olha o flash, um bum bum bum bum bum bum. Mãe, eu tava na balada, de repente vem os caras me chamaram pra sair na Playboy. Tava meio baqueada com a champa na cabeça, sabe que tomando a champa destrói. E as amigas falando vai, vai, vai, vai, vai logo. E eu fui. Eu fui. Minha foto já tá lá e se o papai chorar, mamãe consola. Enrola ele um pouco quando ele ver o troco que rola. Papai vai ter orgulho da bebê. Por quê? Por quê? Por quê? Olha o flash, beijinho. Olha o flash, um bum bum bum bum bum bum. Olha o flash, corpinho. Olha o flash, beijinho. Olha o flash, um bum bum bum bum bum bum. Olha o flash, corpinho. Olha o flash, beijinho. Olha o flash, um bum bum bum bum bum bum. Olha o flash, corpinho. Olha o flash, beijinho. Olha o flash, o bum bum bum bum bum bum. Olha o flash. Olha o flash. Olha o flash. Você está no Conexão Sertaneja. Tô perdido, tô sem rumo, pareço um menino. Não consigo aceitar as coisas do destino. Quando o coração da gente deixa de amar, não há nada que se faça pra querer voltar. O tempo é o melhor amigo. Se errei, se fiz bobagem, me perdoe agora. Não faça loucuras, não me deixe, não me mande embora. Sou capaz de fazer a mulher mais feliz, te dar tudo que você pediu, eu não ouvi. De joelhos te imploro. Olhe nos meus olhos e você vai ver que é muito mais do que paixão. Se existe o pecado, existe o perdão. Olhe nos meus olhos e escute as palavras de quem tanto te amo. Atire a primeira pedra, quem o guerrou? Ei, parceiro, Deus o livre.

pra que tanta pressa de chegar? Se eu sei um jeito e um lugar, se eu sei um jeito e um lugar, Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. Coração, por que você decide por sua conta sempre o rumo e a direção na contramão? Seguir em frente toda hora, coração. Por que você não ouve o seu dono e faz logo as pazes com a razão? Meu coração sempre sente, mas não vê. E agora, os olhos que te prendem não libertam mais você. Não demora, chora, coração. Sem nem entender, aqui dentro do meu peito tem um coração louco, louco, louco, louco. E com ele não tem jeito, se apaixone não é pouco. Decide por sua conta, sempre o rumo e a direção na contramão, seguir em frente toda hora. Coração, por que você não ouve o seu dono e faz logo as pazes com a razão? Meu coração sempre sente, mas não vê. E agora, com os olhos que te prendem, não libertam mais você. Demora, chora, coração, sem nem entender. Aqui dentro do meu peito tem um coração louco, louco, louco, louco. E com ele não tem jeito, se apaixone não é pouco. Richard Viana, Coração Louco, no Conexão Sertaneja. Com muito mais sucessos, pode conferir, é o melhor do Brasil. Paula Fernandes, Não Fui Eu. Vai me culpar por um erro

Conexão Sertaneja. Às vezes eu te conto por acaso, vendo o que tem de errado. Se você faz tão bem, quanto tá do meu lado. Mas parece que tá tão distante, pra notar seu jeito inconstante. Quando eu penso que tá bem, você me esquece e some. Tem que arrumar um jeito de mudar a brincadeira, inverter as regras, até que você não queira se esconder e vir me procurar. Esconde, brinca, te esconde, esconde. É sua vez de procurar. Fecha os olhos e conte até onde. Eu não vou estar tão longe. Tô fácil pra você me achar. Tá tão distante, dá pra notar seu jeito inconstante. Quando pensa que está bem, você me esquece e some. Tenho que arrumar um jeito de mudar a brincadeira, inventar as regras, até que você não queira se esconder e vir me procurar. Ah, ah, eu não sei o que é que some. Brinca de esconde, esconde. É sua vez de procurar. Conte adeus, eu não vou estar tão longe. Tô fácil pra você me achar. Eu não sei por que é que some. Brinca, te esconde, esconde. É sua vez de procurar. Feche os olhos e conte adeus. Eu não vou estar tão longe. Tô fácil pra você me achar. Milton Nunes com Jorge Matheus, esconde, esconde, aqui no Conexão Sertaneja. Tem o Rafael chegando pra cantar pra gente. Vai no cavalinho! É isso aí, galera! Agora todo mundo vem assim no cavalinho, com o Rafael Machado. Essa mulher enlouqueceu. Tava pensando que eu sou seu cavalinho. Eu vou dizendo assim: vai, vai, ou vai no cavalinho. Vai, vai, vai, ou vai no cavalinho. Vai, vai, ou vai no cavalinho. Vai, vai, vai, ou vai no cavalinho. Olha o potote, potote, potote, potote, potote. Segura a gatinha, senão vai cair no galope. Olha o potote, potote, potote, potote. Segura a gatinha, senão vai cair no... Na palmadinha, na palmadinha, na palmadinha. Quem dá palmada sou eu. Essa mulher enlouqueceu. Ela quer montar em cima de mim. Ela pirou de vez. Tava pensando que eu sou seu cavalinho. Eu vou dizendo assim, vai... Vai, ou vai no cavalinho. Vai, vai, vai, ou vai no cavalinho. Vai, vai, ou vai no cavalinho. Vai, vai, vai, ou vai no cavalinho. Essa mulher enlouqueceu. Seu cavalinho, eu vou dizendo assim: vai, vai, ou vai no cavalinho. Vai, vai, vai, ou vai no cavalinho. Vai, vai, ou vai no cavalinho. Vai, vai, vai, ou vai no cavalinho. Olha o potote, potote, potote, potote, potote. Segura a gatinha, senão vai cair no galope. me olha, potoque, potoque, potoque, potoque. Segura a gatinha, senão vai caindo. Na palmadinha, na palmadinha, na palmadinha. Quem dá palmada sou eu. Essa mulher enlouqueceu. Ela quer mudar em cima de mim. Ela pirou de vez. Tava pensando que eu sou seu cavalinho. Eu vou dizendo assim, vai, vai, ou vai no cavalinho, vai, vai, vai, ou vai no cavalinho, vai, vai, ou vai no cavalinho, vai, vai, vai, ou vai no cavalinho. Sertaneja, absolutamente o melhor. Se ela quer um movimento, já ensinei, tenho fome e dou talento. Sou tipo rei, tô de carro e botada, as mina pira do meu lado. É sacanagem, usando o dinheiro do pé, a economia da mamãe. É malandragem, deixa rolar, deixa acontecer. A balada é liberal e vai até o amanhecer. Mamãe fugiu, não aguentou a pressão. Tô na night com as gatinhas, tô pagando, eu sou patrão. Papai, mamãe fugiu, não aguentou a pressão. Tô na night com as gatinhas, tô pagando, eu sou patrão. Ela quer um movimento, eu já ensinei, tenho fome e dou talento. Sou tipo rei, tô de carro e botada, as mina pira do meu lado. É sacanagem, usando o dinheiro do velho, economia da mamãe. É malandragem, deixa rolar, deixa acontecer. A balada é liberal e vai até o amanhecer. Mamãe fugiu, não aguentou a pressão. Tô na night com as gatinhas, tô pagando, eu sou patrão. Papai, mamãe fugiu, não aguentou a pressão. Tô na night com as gatinhas, tô pagando, eu sou patrão. Não aguento a pressão. Tô na night com as gatinhas, tô pagando, eu sou padrão. Conexão Sertaneja, a conexão direta com você e a música sertaneja. Você mentiu com todas as palavras, que o amor da sua vida era eu. Falou que o tempo não levava o que era verdadeiro e o vento levou. Agora eu estou meio perdido, eu ando, ando e não acho caminho. Cadê você que era paz? Aonde está você que não te vejo mais? Eu já não sei o que eu faço, longe do seu abraço, não sei mais viver. Iei, iei, iei, iei. Cadê você que já me fez sofrer? Eu não me acostumava, é pra ver se a saudade passava. Eu tive que beber. Cadê você que já me fez sofrer? Eu já sabia.

chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar. João Bosco e Vinícius, um lugarzinho na sua cama. É o Conexão Sertaneja aqui, ó, na sua rádio, com muito mais sucessos. A gente vai, mas volta já com as últimas de hoje. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. O melhor do sertanejo. Sucesso que não para. Conexão Sertaneja. Kleber Oliveira e banda, Era Ela e Eu. Era ela e eu, trocando aquele abraço bem apertadinho, se amando, se beijando, dividindo o ninho, a fonte inesgotável do mais puro amor. Era ela e eu, numa fotografia ou no porta-retrato, a semi-luz da lua iluminando o quarto. Vai ser um de dar inveja, pena que acabou. E agora o que que eu faço com essa solidão? Joga fora, joga fora. E agora o que que eu faço com essa solidão? Joga fora, joga fora. E agora o que que eu faço com essa solidão? Joga fora, joga fora. E agora? O que que eu faço com essa solidão? Joga fora, joga fora. Era ela e eu, mas de repente o coração dela mudou. Será que fui trocado por um outro amor? Ou não deu o amor que ela merecia? Era ela e eu, agora é só um flashback na cabeça. Eu deixo a porta aberta pra que ela apareça e me ame como antigamente todo dia. E agora o que que eu faço com essa solidão? Joga fora, joga fora. E agora o que que eu faço com essa solidão? Joga fora, joga fora. E agora o que que eu faço com essa solidão? Joga fora, joga fora. E agora o que que eu faço com essa solidão? Joga fora, joga fora. E agora o que que eu faço com essa solidão? Joga fora, joga fora. E agora o que que eu faço com essa solidão? Joga fora, joga fora. E agora o que que eu faço com essa solidão? Joga fora, joga fora. E agora o que que eu faço com essa solidão? Joga fora, joga fora. E agora o que que eu faço com essa solidão? Joga fora, joga fora. Agora o que que eu faço com essa solidão? Joga fora. Conexão Sertaneja, detonando as melhores. É dos mais bom, é dos mais bom a mulherada. Aqueles compadres que chega no meio, acha que é top, não é nada. É dos mais bom, é dos mais bom essa parada. Pega a mulher fácil, medida e feia, pra mim não tá com nada. Lê, lê, lê. É forte, entra lixo não, é só moda do jeito, eu só toco explosão. E se quiser dou chance pra competição, faz seu carro tremer e os pingaia cantar esse modão. É dos mais bons, é dos mais bons a mulherada, mas sem desculpado chega no meio, acha que é top, não é nada. É dos mais bons, é dos mais bons essa parada. Pega a mulher fácil, me tira e vê. Quero ouvir você lá. Show, beijo, metida e feia. Pra mim não tá com nada. Lê, lê, lê, lê, ô. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, ô. Lê, lê, lê, lê, ô. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, ô. Cláudio Bai, Rafael, é dos mais bons aqui no Conexão Sertaneja. As últimas de hoje estão chegando, aumenta o volume, vai. Leonardo, é romântica, choro. Eu não choro porque te amo e nem porque passo noites procurando teu abraço. Eu não choro porque te estranho, nem porque perdi. Já superei não ter você aqui. Eu não choro por ser um a mais pra você. Se como amante falhei, o que fazer? Choro pelo tempo que passei, suplicando os teus lábios. Choro pela estúpida ironia de querer você só minha. Pelas noites que sonhei, querendo tanto teu querer, quando na verdade só fui um jogo pra você. Sertaneja e o ritmo que agita as baladas. Yeah. Na teoria eu vou pegar o leite, moça, e derramar em você, depois saborear. Com a boca arrancar a tua roupa, te pego com força, você vai virar. Mas quando for na prática, nem vou. Você vai viajar, de novo vai querer. Mas tá colocando sua cabeça, carinho gostoso que eu vou te fazer. Você vai estregar, você vai vender, vai bater a saudade, vai querer viver. Yeah, yeah, yeah. Se eu te disser que vou te dar prazer, te enlouquecer toda noite, todo dia. Você pode somar e multiplicar, e na prática eu faço muito mais do que na teoria. Se eu te disser que vou te dar prazer, te enlouquecer toda noite, todo dia. Você pode somar e multiplicar, e na prática eu faço muito mais do que na teoria. João Neto e Frederico, fala com você. É mais na prática ou na teoria? Rapaz, com a gente é muito mais na prática do que na teoria. João Neto e Frederico, assim, ó. Segura aí, vem. Na teoria eu vou pegar um leite, moça, e derramar em você, depois saborear. Com uma boca arrancar sua roupa, te pego com força, você vai virar. Mas quando for na prática, nem vou dizer, você vai viajar. De novo vai querer, vai ficar tocando a sua cabeça. O carinho gostoso que eu vou te fazer, você vai se entregar, você vai se render, vai bater a saudade, vai querer me ver. Yeah, yeah, yeah. Se eu te disser que vou te dar prazer, te enlouquecer toda noite, todo dia, você pode somar e multiplicar. Que na prática eu faço muito mais do que na teoria. Se eu te disser que vou te dar prazer, te enlouquecer toda noite, todo dia, você pode somar e multiplicar. Que na prática eu faço muito mais do que na teoria. Vai lá, Luca! Se eu te disser que vou te dar prazer, te enlouquecer toda noite, todo dia, você pode somar e multiplicar. Que na prática eu faço muito mais do que na teoria. Valeu, José do Prêmio, valeu, garoto! Conexão Sertaneja. Só as tops do sertanejo universitário. Sabe me fazer sentir amada, sabe ler meus pensamentos, me fazer sonhar. Minha história de amor conto de fadas, agradeço a Deus por te encontrar. Ela tem no olhar o brilho das estrelas e no beijo um doce mel que eu gosto de provar. Nela encontrei amor pra vida inteira. Agradeço a Deus por te encontrar. Ele jura me amar a vida inteira. Ela jura a vida inteira me amar. Somos feitos carne, unha, almas gêmeas. As metades que faltavam pra se completar. Somos feitos um pro outro, como letra e canção, como a brasa e o fogo, como o sol e o verão, como a noite e o luar, como o rio e o mar. Somos dois adolescentes descobrindo o que é amar. Eu sou pele e ela é minha. Eu sou dele e ele é meu. Foi destino, foi magia. Nosso amor aconteceu. Eu e ela. Ele e eu. Prazer imenso cantar com vocês, Ricardo e João Fernando. Prazer é todo nosso. Sucesso, Lorane Ribeiro. Ele jura me amar a vida inteira. Jura a vida inteira me amar. Somos feitos carne, unha, almas gêmeas. As metades que faltavam pra se completar. Somos feitos um pro outro, como letra e canção, uma brasa e o fogo, como o sol e o verão, como a noite e o luar, como o rio e o mar. Somos dois adolescentes descobrindo o que é amar. Eu sou dele e ela é minha. Eu sou dele e ele é meu. Foi destino, foi magia. Nosso amor aconteceu. Eu e ela. Ele e eu. Somos feitos um pro outro, como letra e canção, como a brasa e o fogo, como o sol e o verão, como a noite, como o rio e o mar. Somos dois adolescentes descobrindo o que é amar. Eu sou dele e ela é minha. Eu sou dele. Foi destino. Foi magia, nosso amor aconteceu. Eu e ela. Lorraine Ribeiro, Ricardo João Fernando, eu e ela, ele e eu, fechando o Conexão Sertaneja de hoje. Gente, muito obrigado pela audiência, pela sintonia sempre, obrigado pelo carinho, viu? E fazer o Conexão Sertaneja ser primeiro lugar em todo o Brasil. Amanhã eu tô de volta, tem muito mais. Tchau, gente, um grande beijo e um forte abraço. Basta o que chorei, nunca imaginei sentir tanta falta do seu cheiro, como me enganei. Faz de conta que nosso amor começa aqui, pra eu ter a chance de reparar os erros que cometi. Sei que tá carente e que me acha inconsequente, mas o amor que a gente sente não acabou. Mas se você não quer mais voltar, vou colocar outra em seu lugar, só pra te fazer pensar que vou me adaptar. Se eu não posso mais ter você, não é que eu prefira morrer, mas eu sei que a minha vida não tem graça sem você. Basta o que chorei, imaginei sentir tanta falta do seu cheiro, como me enganei. Faz de conta que nosso amor começa aqui, pra eu ter a chance de reparar os erros que cometi. Sei que tá carente e que me acha inconsequente, mas o amor que a gente sente não acabou. Mas se você não quer mais voltar, vou colocar outro em seu lugar, só pra te fazer pensar que vou me adaptar. Se eu não posso mais ter você, não é que eu prefira morrer, mas eu sei que a minha vida não tem graça sem você. E se você não quer mais voltar, só pra te fazer pensar que eu vou me adaptar. Se eu não posso mais ter você, não é que eu prefira morrer, mas eu sei que a minha vida não tem graça sem você. Você ouviu pela sua rádio Conexão Sertaneja.